Traçou no céu um compasso, a lua girou, girou. Traçou no céu um compasso, eu bem queria fazer. Traçou no céu.